Nossos irmãos transformam batidas em... E quem pô, falou que ainda tem pô, me abençoou, inspirou. Vá bater no peito e dizer, professor, joga em mim que eu que tô, se for por nós eu que tô. Joga em mim que eu que tô, se for por nós eu que tô. Joga em mim que eu que tô, se for por nós eu que tô. Fora da curva.